Segurança Legal, episódio 251, gravado em 14 de agosto de 2020. Painel TIC Covid-19. Neste episódio, falamos sobre a pesquisa sobre o uso da internet no Brasil durante a pandemia coronavírus, realizada pelo CETIC BR. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter no @ Segurança Legal. Aliás, Vinícius, batemos a meta de 5 mil... seguidores no Twitter, né? E como nós prometemos um vídeo especial para isso, agora tem a responsabilidade e o dever, né? Fazemos um vídeo aí comemorativo desses 5 mil seguidores. Então, obrigado a todos os nossos seguidores lá no Twitter. Também estamos à disposição pelo e-mail, no podcast, @segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Mudamos a campanha principal, né, Vinícius? Antes estava no Apoia-se, agora sugerimos, né? Nós pedimos que, inclusive, quem puder se mudar lá para o PicPay, para nós, tem, por uma série de razões, é muito melhor. Então, se você quiser fazer e colaborar com o podcast Segurança Legal, acesse picpay.me/segurançalegal. Você vai ver todas as recompensas e também as modalidades. E alternativamente, se você quiser, também estamos lá no apoia.se/segurança legal. Lembrando que preferimos o PicPay, né, Vinícius? E para sermos bastante transparentes, basta você verificar o percentual, né, que cada uma das plataformas fica, né, da sua contribuição que você faz para o Segurança Legal. É. O Apoia-se, na verdade, é 7 vezes... pega 7 vezes mais, né, do valor que você contribui. Então, exatamente. É bem mais em conta o PicPay. Sem nenhum demérito, o trabalho do Apoia-se é o trabalho deles, né? Não é nenhum. Tanto que você tem questões diferentes, né? Você tem que ser assinante do PicPay. Então, se eventualmente você não quiser usar o PicPay, você pode usar também o Apoia-se. Fique bastante confortável para escolher qual que você quiser. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 16 minutos e 9 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. A primeira mensagem vem do Vinícius Giacomelli, que deixou uma mensagem lá no episódio 249, os 4 antimosqueteiros. O Vinícius disse o seguinte: primeiramente, parabéns ao Guilherme pelo feito alcançado. E ele colocou mestrado, na verdade é doutorado, viu, Vinícius? Ele defendeu a tese de doutorado dele. Mestrado foi lá em 2012. Faz tempo já, hein? Achei o episódio genial e muito esclarecedor. Eu vim falar sobre uma prática que vem observado que está justamente ligada à liberdade de escolha de produtos anunciados e concorrência leal entre empresas. Eu e minha esposa estivemos cotando preços de eletrodomésticos em plataformas de buscas diversa, e pudemos observar que a B2W, não sei o nome, poderá ser divulgado, agora já foi. Pode, não tem problema. Pode, não tem galho, né? Anuncia o preço de um produto com seu famigerado desconto AME de 15% já aplicado, o que não reflete o preço real do produto, a não ser para os assinantes desse plano. Essa prática gera uma visibilidade maior para anúncios desse segmento e, com certeza, atrai maior número de cliques. Apesar de ser uma prática aparentemente legal ou legalizada, acho que seria legal, né? Claramente desleal com a concorrência e ludibria o consumidor com um preço anunciado abaixo do valor real. Adoro o trabalho de vocês. Abraço do seu amigo Vinícius Giacomelli. Bah, Vinícius, obrigado, cara. Um abração. Meu xará. Meu xará. Obrigado, cara. Um grande abraço para ti. Quer fazer algum comentário em cima aqui, Guilherme? Sim. Eu acho esse um tema bem interessante, né? Que envolve, em primeiro lugar, direito do consumidor. Eu acho que antes da questão da concorrência, eventual concorrência desleal dessa prática, que também poderia talvez ser, ser considerada, né? Ou seja, o teu concorrente coloca um preço irreal do produto para trazer os teus clientes para lá, e quando o sujeito vai concretizar a compra, ele vê que tem uma condição a mais ali, né? Peraí, tem um detalhezinho aqui, só um pouquinho. Exato. Então, é chato. É muito chato, obviamente, né? Isso, num primeiro momento, pode ser considerado no âmbito do estudo da concorrência desleal, mas eu creio que é mais interessante tratar isso no âmbito do direito do consumidor. É que aí a gente poderia considerar essa prática, talvez uma prática abusiva, né, talvez o que na doutrina a gente conhece como assédio de consumo, né, que é você tentar trazer o consumidor para o teu serviço ou para o teu produto, né, para que ele adquira o teu produto ou serviço, por meio de práticas ali que estão talvez no limiar do possível e do ilegal, né, do legal e do ilegal. Então, eu diria o seguinte, talvez não seja ilegal, mas eu acho moralmente discutível tu atrair a pessoa com uma coisa que ela não vai poder usufruir, a não ser que ela cumpra um requisito que não está claro, explícito no anúncio que está sendo feito. Eu diria o seguinte, me parece que a prática ela viola o que a gente conhece, inclusive tem um decreto, que é o decreto 5903 de 2006, que diz que a disposição dos preços ela precisa ser clara, precisa e ostensiva. Quando a gente fala em clareza e precisão, né, o preço ele precisa ser apresentado exatamente no valor que você efetivamente vai pagar, né? Uhum. Não é ilegal você dar um desconto para o seu cliente se ele for assinante do teu serviço, assim como acontece com o Amazon Prime. Mas o que me parece ilegal, e aí o que talvez possa inclusive ser considerado como uma publicidade enganosa, uma propaganda enganosa, seria você mascarar essa necessidade do sujeito aderir a um outro serviço para ganhar o desconto, mostrando o desconto como se fosse o preço real do produto. Isso sim me parece ilegal, né? Porque viola a questão da precisão do preço, que está tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto nesse decreto que estabelece as questões sobre a disposição do preço, que atinge a internet também. Então eu iria por esse caminho, assim, né? Não acredito que seja legal, não. Né? Aí precisa ficar claro, a saída é, preço normal é esse, preço com desconto para cliente exame, aí, mas tem que ficar igualmente demonstrado, não pode ficar escondido, porque daí, além de não ser preciso, não é ostensiva a condição para o sujeito aderir àquela proposta. Né? A gente tem coisas que são já são reguladas e não são feitas, né? Por exemplo, preço em produto em vitrine é obrigatório. Uhum. E cara, quanta loja a gente vê com os produtos na vitrine sem preço? Então, assim, é paulatinamente desrespeitada essa. E você ainda precisa indicar todas as taxas e impostos e qualquer outra adição no preço, né? Eu uso nas minhas aulas de consumidor, direito do consumidor e comércio eletrônico, um caso de uma dessas empresas de viagens, né? Que daí ele mostrava lá que a viagem dizia, você acessava o site e dizia, hotel tal em Orlando, não sei o quê, tantos reais por noite. Ou melhor, tantos reais. Uhum. Tu escolhia lá três noites e ele dizia, tantos reais. Bom, vai pro checkout, aí quando você ia botar o número do cartão de crédito, aí ele dizia que aquele valor era por noite e não o valor total, e você ainda tinha mais dois ou três valores lá que ele ainda adicionava, né? Inclusive uma taxa do hotel, ou seja, aquele valor que era, sei lá, de 300 reais ia para 1.200 no final. Cara, isso, eu fico imaginando, eu adoro imaginar a reunião que o pessoal decide fazer isso. Uhum. Assim, a criatura chegando com a ideia assim, cara, nós vamos fazer assim, ó. Quando o cara entrar no nosso site para ele reservar o hotel, nós vamos mostrar para ele um valor, que é o valor da noite, mas sem dizer para ele que é o da noite. Uhum. Que daí ele vai achar barato, ele vai botar lá que ele quer 7 noites, vai dar um valor baixinho e tal. E aí, quando ele for pagar, aí a gente diz para ele que é o valor do... Que o valor é só por noite, que vai ter que pagar 7 vezes isso. Uhum. E como ele já chegou até ali, ele vai fechar. Cara, assim, é que você traz o cara pra tua plataforma, né? Ah, mas cara... obviamente. Eu sei, mas acho que tem... Eu não sou dessa área, mas Eu acho que há um limite... Há de se procurar esse limite, embora seja em alguns lugares e possa ser meio cinzento, né? Há um limite entre uma propaganda bem feita e uma falcatruagem, né, cara? Assim, é que daí é publicidade enganosa, né? Ou ainda você tem a publicidade abusiva, que é quando você utiliza... De uma deficiência do consumidor, de um desconhecimento dele. Que eu te digo assim, que eu fico tentando imaginar essas reuniões que o pessoal decide esse tipo de coisa, porque quando a gente fala, a empresa fez isso, parece que é um ente que fez por conta, mas não. Uma criatura veio com uma ideia para a reunião, uma outra criatura que está acima dela, que deveria ser uma pessoa mais esclarecida, diz assim, realmente, boa ideia, a gente traz mais gente para uma plataforma e a gente aumenta as... Cara, o que tu tá fazendo é desonesto, meu. Assim, o que tu tá fazendo é enganar as pessoas. Assim, aí também, né? Bom, agora me revoltei, fiquei revoltado. Não, mas são os limites morais, que não são só morais, são legais no final das contas, né? E o que a gente vê na publicidade na internet, eu até concluí um artigo dia desses aí com o professor Colombo, e onde a gente discutiu o uso de inteligência artificial para você trazer clientes, né? E uso de inteligência artificial na publicidade, o que envolve tratamento de dados pessoais e tal. E aí tem muitos exemplos horríveis, assim, né? O próprio Weapons of Mass Destruction, da Cathy O'Neill, tem um capítulo sobre publicidade na internet e uso dessas práticas, né? E são práticas, assim, absurdamente... abusivas, né? Desde você buscar nos dados para apresentar publicidade para o sujeito pessoas que estão psicologicamente afetadas. Então, você identifica pessoas que estão psicologicamente afetadas para oferecer um serviço explorando um estado psicológico ali. Então, são coisas inimagináveis que se fazem, né? Que se fazem nesse tipo de mercado. Então, esse é um pedacinho só de uma série de práticas abusivas que são realizadas, né? E que no final das contas, é sim, as pessoas e empresas tomam esse tipo de decisão moralmente questionável, tomam esse tipo de decisão para coisas muito mais graves. Tomam um tipo de decisão para dizer, olha, eu vou vender este produto alimentício aqui que eu sei que causa câncer e eu vou vender isso aqui mesmo em azar. Pessoas vão morrer e tudo bem, né? É, mas vamos adiante. Caso dos cigarros, né? É, por exemplo. É. Vamos lá, então. Um grande abraço pra ti, Vinícius. Obrigado. Obrigado por nos acompanhar. A próxima mensagem, Vinícius, vem do... Deixa eu pegar o nome dele. Peraí. Achei que tava me perguntando. Não, cara. Não foi o nome do nosso ouvinte aqui. Espera aí, Vinícius, a gente vai achar ele agora, do nosso amigo e ouvinte Jonas Galindo, Vinícius. O que que disse o Jonas? Ele disse, pessoal, bom dia, sou fã do podcast de vocês e gostaria de fazer uma sugestão, / dúvida, de um problema pessoal para vocês discutirem em algum dia. Poderiam comentar um pouco com a vasta experiência de mercado e as diferenças entre as certificadoras EC Council, CompTIA ou Exim? Me sinto um pouco perdido em tirar algumas certificações, sendo que todas são relevantes praticamente no mercado, mas com o dólar em alta, o estudo precisa ser certeiro para melhor reconhecimento no mercado. Obrigado pela oportunidade, ficaria feliz em ouvir um pouco sobre esse conteúdo. Beleza, Jonas, muito obrigado por nos acompanhar, cara, por ser fã do projeto. A gente compartilha contigo duas referências, tá? Uma delas, as duas vão estar no show notes. Uma delas é uma está no site Krebs on Security, tá? Que é justamente sobre uma carreira de segurança, sobre pensar em carreira de segurança. É bem recente, ele é de julho o artigo, tá? E as competências, né? Exatamente, ele fala das competências, mas é bem interessante, tá? E você pode também ouvir o nosso episódio 61 de 2014. Você vai ver que lendo a matéria do Krebs, você vai ver que o episódio 61 continua relevante, aquilo que a gente falou lá atrás continua relevante, tá? Então, a gente recomenda esses dois caminhos. Sim, eventualmente a gente pode fazer algum episódio tratando sobre a questão das certificações. Uhum. Certo. Beleza? Certo, então. Um abraço, Jonas. Obrigado. Então vamos ao nosso tema principal, Vinícius? Vamos virar a chave aqui? Guilherme, me permite só fazer uma ressalva antes? Claro, vai. Porque lá. Eu lembrei que nós tínhamos anunciado que essa semana já seria provavelmente o episódio da série da RNP, que nós anunciamos no episódio passado. Ah, sim, é, tá? Verdade. E como nós vamos fazer um primeiro episódio falando sobre o que é a RNP, qual é o seu histórico, etc., várias pessoas estarão envolvidas. Teremos 3 convidados no mesmo episódio. Ah, então, por uma questão de agenda, a gente não conseguiu ainda fazer para esta semana, mas a gente está organizando e em seguidinha vai sair esse primeiro episódio para você entender o que é a RNP, qual é a importância dela e o porquê que o Segurança Legal ficou... O Segurança Legal como se fosse um ente, né? Mas porque eu e o Guilherme ficamos bastante felizes de receber esse contato da RNP para realizarmos essa parceria para produção de conteúdo. Tá, gente? Então, só para vocês ficarem ligados no que está acontecendo. Agora sim, Guilherme, agora vamos ao tema principal. Ao tema principal é que, Vinícius, trata sobre uma pesquisa recente que saiu agora, foi ontem, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, saiu um vídeo do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é um departamento do NIC-BR ligado ao CGI-BR, uma pesquisa. Eles fizeram esse vídeo para divulgar essa pesquisa chamada TIC Covid-19, Pesquisa sobre o Uso da Internet no Brasil durante a Pandemia do Novo Coronavírus. É. Apenas para contextualizar o que o CETIC faz, o CETIC já há 15 anos desenvolve, sem dúvida, a pesquisa mais relevante, mais importante no Brasil sobre o uso das novas tecnologias, que é a TIC Domicílios. Eles têm outras pesquisas aí, né? Uhum. Mas é a TIC Domicílios. Ela não é só a mais relevante, a mais importante, mas também é a mais confiável, né? É usada por muitos pesquisadores. É o nosso raio-x de uso da internet no Brasil, né? Essa modalidade de pesquisa agora envolvendo as práticas de uso de internet com a Covid foram divididas em 3 edições. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a edição que já foi lançada, atividades na internet, cultura e comércio eletrônico. No entanto, eles têm já programados, e provavelmente creio que já estejam fazendo, né, outras 2 edições, que são as edições, a segunda sobre serviços públicos online, privacidade e telesaúde, ou seja, nos nossos temas aqui também, sobretudo a questão da privacidade. E a 3, que me deixa mais ansioso ainda para saber, que é a sobre ensino remoto e trabalho remoto. E por que, Vinícius e ouvintes, que a gente julgou interessante trazer esse tema aqui, né, que o uso desse tipo de pesquisa para que a gente realize os nossos estudos e também tome decisões no âmbito do uso das novas tecnologias, ou seja... É muito comum que a gente tenha percepções, né, que são percepções baseadas no nosso contato com o mundo, uma coisa meio empírica, assim como você vê o mundo, as suas experiências e tal. E a gente tem uma série de percepções sobre como as pessoas usam a internet, quem são as pessoas que usam a internet, para que elas usam a internet, né? Só que quando a gente tem essas percepções, elas são muito unitárias ali, são muito baseadas na tua experiência de vida. Então é crucial que a gente use esse tipo de pesquisa para tomar as nossas decisões e também para realizar os nossos estudos, né? Ou seja, tanto em TCC, quanto mestrado, quanto em doutorado, essas pesquisas são muito importantes. Eu sempre indico elas para os meus alunos, sobretudo quando eu vejo que eles estão tirando algumas conclusões do nada, assim, né? Ah, o uso da internet no Brasil é não sei o quê. Não, peraí. Se você vai dizer como você acha que é o uso da internet no Brasil, obrigatoriamente você precisa dizer de onde você tirou esses dados. É. E a pesquisa TIC Domicílios e agora a pesquisa TIC Covid-19 são fontes, assim, cruciais para tratar esse tipo de assunto, né? Você ia falar, Vinícius? Eu ia dizer que não só para a questão de pesquisa e referência e tal, né, para considerar alguma notícia nesse aspecto, mas também para se identificar oportunidades, né, Guilherme? Oportunidades de mercado. Sem dúvida. O que está faltando? Ou o que que há, aonde, o que que há de tendência? E mesmo para ações relacionadas ao poder público, né? O que os municípios, sim, os estados e mesmo a própria, o próprio país, né, o governo federal, poderia começar a se antecipar com base nessas pesquisas, né? Identificar necessidades, lugares para investimentos a serem feitos. Eu acho que é bem interessante. É claro que o poder público também precisa estar preparado para aceitar esse tipo de pesquisa científica, né? Você tem todos os problemas hoje com fake news, desinformação, que são resolvidos, não são resolvidos não, mas você consegue resolver alguns problemas relacionados a essas percepções, né, com esse tipo de pesquisa, né? E também toca num outro ponto aqui que a gente comenta sempre e já escreveu sobre isso, fala nas nossas aulas, que é o problema do uso da estatística na própria segurança da informação, né? Então, até aquele livro que a gente também comenta com frequência aqui, que é o New School of Information Security, é que fala sobre os problemas do uso da estatística na segurança, né? Aquelas informações do tipo, o mundo perdeu no ano passado 1 trilhão diante dos incidentes de segurança, né? Ou vazamento de dados, enfim. São dados que são muitas vezes retirados, você sabe lá de onde, né? Ou também empresas, às vezes, que produzem elas mesmas os dados, sem explicar de onde tiraram aqueles dados para convencer os seus clientes a adotar os seus serviços. E às vezes, até mesmo usando dados de forma maliciosa para causar medo nas pessoas e para que elas venham a consumir os seus produtos. Esse é um grande problema na área de segurança, né, Vinícius? Ah, sem dúvida nenhuma. Assim, se chuta tanta coisa em termos de números na área de segurança, porque primeiro que às vezes nem pesquisa é feita, é dado mais ou menos assim, não, tantos mil ataques, tá? Mas qual é a metodologia que tu utilizou para chegar nesses mil ataques, né? Exato. Qual é a tua amostra, qual é o método que tu utilizou, de onde tu tirou isso... Então, e aí a gente já viu historicamente, a gente cita já, assim, agora não vou lembrar os números exatos, mas a McPhee, uma vez até a gente falou sobre isso no podcast, mas já faz alguns anos que aconteceu. Pessoal, a McPhee anunciou um prejuízo mundial por causa de ataques de segurança de não sei quantos bilhões de dólares. E, cara, aí... Passou uns dias, o pessoal, não, mas peraí, não, esse valor é impossível, por isso, por aquilo outro. Aí daqui a pouco, não, o valor, aí vem um valor bem menor, assim. Então, cara, da onde que tá saindo isso, né? Qual é a metodologia utilizada? Como é que tá coletando esses dados? Essa é uma grande dificuldade. Então, quando alguém fala milhares de ataques são... A nossa ferramenta evita milhares de ataques todos os dias, tá? Ok, me define ataque. Uhum. Minifine ataque. Alguém tentar acessar uma porta diferente no teu servidor é um ataque? E sim, bom, então eu aqui, com meu firewall local aqui, eu previno milhares de ataques diários, uhum, se isso é um ataque. Então, esse é um grande problema, usar dar números e entender a metodologia que foi utilizada, sem contar que muitos... Agora acho que estão aprendendo um pouco essa história toda do Covid e por causa desses ataques que meio cruzados que acontecem, né? Os órgãos de imprensa estão aprendendo um pouco a citar a fonte, a colocar da onde que é, link pro artigo, link para pesquisa, uhum, que isso é, sim, uma coisa que a gente vem reclamando já há vários episódios, né, Negrão? Tu fica, claro, bem brabo com isso... De tu encontra notícia, eles dizem, tantos por cento das pessoas estão utilizando internet em casa apenas com celular e blá, blá, blá. E tá, onde é que tá a coisa? Aí até cita, não, o órgão é o tal. Tá, cadê o link? Uhum, pro estudo, né? Cadê o link pro estudo? Estão com medo de que saia do site de vocês, é por isso que vocês não colocam link, sabe? Então, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Aí tem que ficar catando a decisão judicial. Essa é uma que tu vê com frequência, né? Sim. A decisão judicial tal. Cadê o link pra decisão do judicial? Qual é a dificuldade de botar um link ali? Ou ainda, o presidente hoje sancionou tal lei, não sei o quê. Aí não põe o número da lei. Não põe o número da lei, decreto, cara. Né? Pelo amor de Deus, isso é uma... Caraca. Mas sabe que o que a gente... Essa é uma crítica, obviamente não se aplica a essa pesquisa aqui, né? Essa pesquisa, na verdade, faz tudo o contrário dessa crítica que a gente faz. Eles têm metodologia, é uma pesquisa séria, né? Você tem estatísticos, matemáticos e gente da área da estatística envolvida nisso, né? Você vai ler a pesquisa, tem descrito qual é a metodologia que foi utilizada, como eles obteram, como foi feita as entrevistas, enfim, ou seja, é algo realmente sério, acima de qualquer suspeita, tá no mercado há 15 anos, né? E uma das primeiras coisas, a dinâmica aqui, Vinícius, a gente vai comentar alguns desses números e tentar interpretá-los, né? Lembrando que interpretar números é algo difícil, é algo que também a gente pode ser contestado, e inclusive se estivermos errado ou se as nossas conclusões não forem adequadas, a gente gostaria muito de ouvir também outras interpretações desses dados, porque é algo difícil de se fazer, né? Uhum. E uma das primeiras coisas, um outro erro que a imprensa comete muito, essa pesquisa aqui, ela fala sobre a percentagem dos indivíduos usuários de internet, né? E não todos os indivíduos do Brasil. Então, os números, essas porcentagens que a gente vai falar aqui são porcentagens relacionadas ao número de pessoas que usam a internet. Logo, uhum, né, e a gente sabe que você tem indivíduos usuários da internet que não são 100% dos indivíduos no Brasil. A última pesquisa, a TIC 2019, verificou que os usuários da internet no Brasil representam 74% da população. É bastante, é muito, tem crescido a cada ano, mas não é toda a população do Brasil. Uhum. Então é comum a gente ver, às vezes, quando a imprensa vai interpretar esse tipo de pesquisa aqui, que fala sobre o porcentagem sobre os usuários, ela dizia assim, 70% dos brasileiros... Não é 70% dos brasileiros, é 70% dos usuários, o que vai se aplicar a todos os números aqui, né? A primeira descoberta aqui que a gente gostaria de falar é sobre os dispositivos usados para acesso à internet, né? Então, a gente, desde 2018 até agora, a gente tem notado uma prevalência do celular para acesso à internet. Então, essa é crescente e constante. O que o painel COVID-19 mostrou para nós, Vinícius, são duas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro, o aumento que vinha caindo o número de computadores, agora aumentou. Ou seja, nós temos mais pessoas acessando a internet pelos computadores agora. Uhum. E também um aumento expressivo do acesso à internet via televisão. E isso é interessante, porque nos diz um pouco a nossa interpretação, né? Você falou sobre a televisão ali, né? Mas a questão do computador é que mais pessoas estão precisando tanto trabalhar quanto estudar pela internet. E isso é mais fácil de se fazer pelo computador, o que justificaria agora um aumento e não uma diminuição do uso da internet pelo computador. E tem e a própria questão da televisão, a migração das atividades de entretenimento. Muita gente que iria num cinema, agora está mais em casa do que antes. Sim. E aí acaba utilizando. A gente vai ver depois o serviço de streaming, ele tiver um aumento também. Então, uhum, tu acaba utilizando mais a televisão conectada à internet para poder assistir filmes e tudo mais. E mesmo aula, né, aquelas instituições que transmitem via o YouTube, por exemplo, aulas, palestras e coisas assim, também têm sido consumidas bastante pela própria televisão, né, pelas Smart TV. E o que mostra também é a própria posse, a propriedade desses equipamentos, né? Uhum. Mais pessoas têm televisões aptas a acessar a internet, né, também. Exatamente. Outro dado bem interessante aqui, Vinícius, é como as pessoas utilizam a internet, né? A gente falou aqui, o que a gente acabou de falar, né? Mas a gente tem aqui um dado que é usuários de internet por dispositivo utilizado de forma exclusiva ou simultânea. Uhum. Então a gente sabe que apenas 2% dos usuários da internet usam apenas computador, apenas 40%, ou melhor, apenas celular, 40%, e ambos 58%. Mas o que mais chama atenção, eu acho, é essa divisão em face da classe social, né? Uhum. O uso da internet, por exemplo, no computador, ou seja, pessoas que usam internet pelo computador. Classes A e B, 84%. Classe C já cai para 59%. E classe D e E cai para 23%. Uhum. Ou seja, nas classes D e E, apenas 23% fazem uso da internet pelo computador. E isso é bastante crítico, assim, se você pensar que tem certas coisas que você não consegue fazer pelo celular, né? Você precisa de um computador. E você tem aí 77%, né, Vinícius? Na classe DIE que não usam internet. Não dá pra somar porque é um percentual dentro da classe. É verdade, é, é verdade. Então, assim, é dentro de cada uma. Então, a classe A e B, 84% dos 100% da classe A e B usam internet no computador. E a classe C, de 100% da classe C, 59% é que fazem uso do computador. E classe D e E, de 100%, apenas 23% fazem uso do computador. É que aí entram duas questões, né, Guilherme? Primeiro, tu tem que ter o computador em si. Tem que ter o próprio equipamento. E segundo, a gente vai ver ali com relação ao tipo de conexão, se você, com um celular você consegue utilizar muito mais facilmente Wi-Fi compartilhada em locais públicos, né? Como desde escolas, faculdades, centros centros de atividades proporcionados pelas prefeituras, praças algumas vezes, parques às vezes tem também acesso, e o velho uso, né, da galerinha que não tem internet em casa sentando na frente das lojas para acessar a internet, fazendo esse tipo de uso da internet. E aí com o celular é muito mais fácil você se deslocar a esses locais e utilizar do que ele ficar carregando no notebook, vai precisar de uma tomada e tudo mais para sentar lá, conectar e conseguir fazer uso. Então eu imagino que tenha esses dois componentes aí, a questão de ter que ter o próprio equipamento em si, o notebook, e você, notebook ou desktop em casa, que seja, né? E você não ter uma banda larga em casa e ter que procurar esse acesso de algum outro lugar. Com o celular é muito mais fácil fazer isso. É interessante que ele também traz dados, a pesquisa também traz dados sobre os usuários de internet pelo tipo de conexão, né? Então, no total, 6% dos usuários têm apenas acesso via rede móvel, 23% tem acesso apenas Wi-Fi e ambos 71%. Né? Esses são os números totais, né? O que talvez desfaça um pouco uma percepção geral de que tem muita gente com acesso à internet apenas por rede móvel. Né? No total é 6%. Só que quando a gente começa a ver a classe social, por exemplo, apenas 3G, nas classes D e E, são 15% que tem acesso apenas por 3G ou 4G, apenas rede móvel, né? 15%. Já nas redes, na classe A e B, apenas 2% tem acesso apenas por rede móvel, né? Então, são números assim que, é claro que quanto menor a classe, ele tende a ter mais acesso via rede 3G ou 4G. Qual a implicação disso? A implicação disso é que ele tem uma limitação a uma série de acessos, uma série de serviços que dependem de uma conexão fixa, né? Banda larga, normal, né? E isso é bem interessante, né? Classe D e E ainda, apenas Wi-Fi 31% e ambos 54%. Né? Ele também traz aqui uns dados no Sul, né? Por exemplo, no Sul, apenas 1% da população, ou melhor, apenas 1% dos usuários, né? Importante destacar, acesso à internet via 3G ou 4G, na nossa região, na região sul, né? Enquanto que no norte, 16%. Ou seja, você tem aí também uma questão de renda dessas regiões, né, Vinícius? Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em acesso à internet, porque muitos desses acessos à internet via celular é naquele esquema do zero rating, que a gente já discutiu, inclusive, em algum episódio agora. Não sei se a gente consegue achar o episódio que a gente discutiu isso. Né, que é aquele plano baratinho de celular, de telefonia móvel, que te dá acesso às redes sociais, ao Facebook, WhatsApp e talvez Instagram. Né? E deu. Isso não é acesso à internet. Acesso à internet é você poder navegar, você poder assistir um vídeo, etc. Então, talvez a gente tenha muito disso, assim, muito desses planos com zero rating, com um acesso bastante limitado à internet, te bloqueando em algumas plataformas. Inclusive, isso foi na época até do governo Dilma, se eu não estou enganado, em que o Facebook queria botar a internet aqui no Brasil, nas áreas de favela, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, sim, né? Sim. Assim, não, que nós vamos colocar e tal. E a gente discutiu essa questão de se é realmente o Facebook que tinha que fazer isso, né? Acho que tem que ser feito, mas eu acho que não é o Facebook que tem que fazer isso. Não, ainda limitava o acesso ao Facebook. Sim, sim. Vai dar internet para acessar o Facebook. É, exato. Aí é fácil, né, cara? Tu trazer gente... É como tu dizer, não, seguinte, deixa que eu faço a rua pro meu shopping. Uhum. Mas a rua só vai dar no meu shopping, tá? É, e é um o que a gente está vendo agora, até com a própria atuação do governo no nos tempos de pandemia, né? O próprio governo atual, bastante liberal, enfim, isso tem acontecido no mundo inteiro, é a necessidade do governo assumir certas tarefas, justamente em situações extremas como essa, né? Mas o Vinícius vai falar um pouco mais depois aí nas conclusões dele, né? Vinícius, outro dado aqui interessante: atividades realizadas pela internet, conversa por chamada de voz ou vídeo. Obviamente, tivemos um aumento esperado, né? Então, no total, 2018, que se refere aos dados de 2017, 73% dos usuários da internet faziam chamadas de voz ou vídeo. 2019, 76 e agora 82. Observando que esse tipo de chamada é mais feito pela classe A e B, 89%, e menos feito pela D e E, 74%. Interessante, né, que notar, eu não sei direito como interpretar isso, Vinícius, por que que as classes A e B fazem mais esse tipo de chamada? Será que seria... pelo fato de eles terem mais acesso à banda larga comum? eu arrisco dizer que sim. Uhum. Para fazer uma chamada, você tem que ter um plano de dados que você pode gastar no que você quiser, né? Eu não sei o WhatsApp, nesses planos Zero Rating, se tu tá liberado para fazer chamada no WhatsApp, eu não sei se tá liberado as chamadas. Também não sei. Realmente me falta conhecimento nesse sentido. E conferência, a gente não pode pensar só em WhatsApp, né? Mas só em chamadas por WhatsApp. Mas tu tens vários outros recursos para fazer isso, e que todos eles vão ter que sair do zero rating, vão te demandar uma internet que funciona bem. A gente percebe nessas aulas que estão sendo feitas online, que até que pela faculdade, tem alunos que têm problemas bastante sérios para conseguir acompanhar uma aula. Uhum. Porque o link deles não é bom, e a gente já viu também, aí foi amplamente noticiado, a questão dos alunos das escolas públicas, que tem uma dificuldade gigantesca para conseguir ter a aula online, conseguir acompanhar os próprios professores, às vezes não tem recursos para conseguir entrar, fazer uma conferência. Então, eu acho que isso tudo trava, né? Você tem um equipamento muito ruim, muito limitado, uma internet limitada, assim, tudo isso causa problemas bastante sérios para te participar de uma conferência, uma chamada de voz. Não, e até o telefone, né, Vinícius? Dependendo do telefone, você não consegue direito, né, pouca memória, pouco processamento. Isso, exato. Gênero, né? Seguindo, temos aqui a busca de informações ou serviços, né, atividades realizadas pela internet. Procurou, olha que interessante, procurou informações relacionadas à saúde, a gente teve 2018 54%, 2019 55% e pulou agora no painel Covid para 72%, óbvio, muita gente procurando informações sobre saúde na internet. Realizou algum serviço público também, tivemos um aumento expressivo, 33% em 2018, 36% em 2019 e 54% no painel Covid, né, TIC Covid. Obviamente, como as pessoas não conseguem e muitos dos serviços estão fechados, né, a alternativa necessária é o sujeito ir para os serviços públicos online, né? Exato. Mas o que mais chama atenção aqui é o aumento do uso de consultas, pagamentos ou transações financeiras pela internet. 2018, 36%, 2019, 42%, estava subindo, mas... né, um aumento não tão expressivo. Só que com o painel Covid, de 42%, a gente foi para 71% dos usuários de internet realizaram algum tipo de serviço ou transação financeira, né? E o próprio estudo do pessoal do CETIC diz que uma possível explicação para isso é a questão do auxílio emergencial, que tem aquele aplicativo da Caixa, né? Que também tinha uma série de problemas no aplicativo, né, mas que jogou as pessoas obrigatoriamente a elas terem que fazer esse tipo de serviço pela internet. Né? Exato. O que mais que temos aqui, Vinícius? Atividades realizadas pela internet, educação e trabalho. Esse dado que me chamou bastante atenção, Vinícius, e eu até cheguei a, sei lá, pensar, será que a pesquisa não está errada, né? Mas eu não vou duvidar da pesquisa, porque a minha percepção... Não que a pesquisa tenha sido mal feita, mas não errada nesse sentido, mas pode ser que o resultado que ela trouxe não necessariamente bate com a realidade, mas é uma suspeita. O Guilherme já vai dizer o porquê. Eu diria, você confia mais na pesquisa do CETIC ou na percepção do Guilherme da realidade? Ora, eu confio mais na percepção da CETIC, né? Sim, mas não, no caso tu juntou duas coisas. Mais na pesquisa do CETIC ou na percepção do Guilherme? Tu falou da percepção do CETIC. Não, da pesquisa do CETIC. Eu confio mais na pesquisa do CETIC do que na minha percepção da realidade, porque a minha percepção ela é enviesada, fechada, né? Mas, por exemplo, aqui, estudou por conta própria na internet. Nós tínhamos em 2018 42%, 2019 45%, e no painel TIC Covid só 55%. Né? Fez cursos à distância, aumentou 13% em 2018, 16% em 2019, e no painel TIC Covid 33%. Dobrou aqui, né? Agora, o que me chamou a atenção é a realização de atividades de trabalho remoto. 2018, 40%. 2019, 41%, praticamente igual. E no painel TIC Covid, 49%. Ou seja, a gente só teve um aumento de 8% na questão do trabalho. Realizou atividades de trabalho na internet. E aí eu fico pensando, a nossa percepção do nosso grupo de pessoas, né, Vinícius? E talvez esse seja o problema da minha percepção de realidade, que está todo mundo trabalhando por home office. Só que o meu grupo é um grupo de pessoas que trabalham em atividades muito específicas, né? A própria possibilidade que eu tenho de dar aula pela internet, né? Só que nós temos também, por outro lado, uma série de atividades que não podem ser realizadas pela internet, né? Exato, ou que as pessoas não têm a condição de trabalhar via internet. Poderiam realizar, mas não têm a condição necessária para realizar o trabalho. E aí a pesquisa chama bastante atenção, né? Em estando ela correta, eu acho que está, desfazer essa percepção que nós da TI, da tecnologia e tal, temos, né, de que está todo mundo trabalhando por home office. Não é bem assim, né? Se você for ver a própria questão do mercado, do comércio, né? O comércio está fechado, né? Restaurantes, a mesma coisa, né? Até conseguem vender pela internet e tal, mas é muito menos fechado, é muito mais fechado, né, Vinícius? Sem dúvida. Ainda tem aqui aquela questão das atividades realizadas pela internet. Aumento também não tão grande assim de quem assistiu vídeos ou programas. 76% em 2018, 79% em 2019 e 86% no painel Covid, né? Ouviu música, a mesma coisa, 76%, 76% e 85%. Eles também falam sobre serviços pagos pela internet por classe. Isso é bem interessante. Na TIC Domicílios 2018, a gente tinha 50% das classes A e B vendo serviços de filme ou séries, 29% da classe C e 11% da classe D e E. Isso no 2018. Agora, no painel TIC Covid, a gente teve um aumento muito expressivo das classes D e E no consumo de serviços de filme ou séries. Enquanto lá em 2018, apenas 11% das classes D e E utilizava esse serviço de streaming, Netflix e outros, e de 11% subiu para 32% agora, o que demonstra um aumento, né, considerável, e também a própria saída que essas pessoas passaram a ter também para se divertir, né? Ou seja, se antes usavam seu dinheiro para outros tipos de diversão, esta classe, em maior número, entrou de cabeça nesse tipo de serviço. Isso é muito interessante. Sem dúvida. Agora, é curioso. Eu não sei explicar isso. Eu fico... Porque justamente dentro daquilo que a gente estava conversando antes, claro que é um aumento percentual dentro da própria classe, né? Então, sim, dentro da própria classe. Algumas pessoas passaram a ter acesso à banda larga. Senão você não consegue utilizar esses recursos. Tem isso. Então, aquilo que a gente estava comentando antes com relação a justamente ter essa dificuldade de acesso à banda larga e por isso utilizarem mais celular, ao mesmo tempo usam Wi-Fi, mas usam muito mais celular do que computador, traz um pouco justamente essa questão de tu não ter a banda larga em casa, uma das questões, e tu ter que ir atrás de uma banda larga disponível publicamente. E claro, tu pode usar os streaming, os serviços de streaming offline, mas tu tem que ir lá no lugar, baixar, etc. Claro, claro. Então, realmente, a gente precisaria mais informação a esse respeito. Quando a gente fala em Wi-Fi, quando a pesquisa fala em Wi-Fi, eu acho que seria interessante falar em banda larga, mas talvez tiver uma razão para chamar de Wi-Fi, né? E separar banda larga e acesso via telefonia móvel, né? Dados móveis. Uhum. E seria importante também saber sobre o link internet que a pessoa tem. Você tem link internet de banda larga em casa? Não, você tem em casa? Ah, tem. Ah, sim. E sim. Qual é a velocidade? E você usa link internet banda larga fora de casa, em locais públicos e tal? Então, eu acho que essa pergunta seria bem interessante para a gente conseguir cruzar com essa questão, por exemplo, né, do consumo de stream. Se não me engano, o TIC Domicílios tem isso, Vinícius. Se não me engano, eu teria que acessar lá, ver, mas até por uma questão de tempo aqui não vamos fazer isso agora, né? Uhum. Mas acho que eles têm dados mais granularizados do que você se refere. Teria que, de fato, fazer um cotejo desses dados, né? Sabe o que me chama bastante atenção? É que em todas as classes, muito mais pessoas usam serviços de filmes ou séries, né? Leia-se Netflix da vida, do que serviços de música. Uhum. E em todas o aumento dos serviços de músicas foi ocorreu em todas as classes, mas foi maior na classe A e B. Olha que interessante, mais pessoas na classe A e B passaram a usar serviços de música, enquanto que nos serviços de filmes e séries, mais pessoas da classe D e E aumentaram esses serviços. É interessante porque a questão da música por essa pesquisa tende a atender e tende a ser utilizadas pelas classes mais altas, né? E aí tem toda uma questão cultural do porquê, né? Eu, por exemplo, uso mais serviços de música no meu dia a dia do que serviços de streaming, embora assista bastante filme por streaming, mas a música para mim é mais importante, sabe? Uhum. Mas isso é muito pessoal, obviamente, né? É. Mas é interessante que dá para você tirar conclusões de como as pessoas consomem cultura, né? Eu fico tentando imaginar aqui, Guilherme, e é um exercício que eu não tô sendo taxativo nisso, eu nem teria como dizer isso, mas a própria questão do consumo da música, a música você consegue baixar ainda, né? Com uma facilidade muito maior do que um filme. Sim. Dá para baixar filme, obviamente, tem internet, tá cheio de torrent por aí para baixar filme, mas isso demanda uma internet razoável para você conseguir baixar um filme sem demorar muito tempo. Já música, você consegue ouvir mais facilmente utilizando dados móveis, né, com um consumo menor do que um vídeo, e você também consegue baixar mais facilmente os MP3, consegue trocar muito mais facilmente os MP3. O pessoal deve levar bastante pro carro para ouvir e tal, no tocadorzinho lá na caixinha de som móvel lá que tu taca o pendrive nela e toca o MP3 direto do pendrive. Então, com música ainda é mais fluido tu fazer esse uso sem ter que pagar. E já vídeo, assistir filme, serviço de streaming, tu tem um trabalho muito grande para baixar, armazenar esse negócio, né? Então, copiar de uma pessoa para outra é bem mais difícil do que um MP3 pequenininho ou um conjunto de músicas MP3. E talvez esteja aí uma possível explicação para essa diferença, hein? Mas é uma reflexão que eu lanço, tá? Eu pensei nisso agora, pensando, né? Refletindo sobre o número. E a música é interessante, né? Porque você precisa de menos recursos, na verdade, para ouvir música do que do que para ver filmes. Em todos os sentidos, você precisa ter um computador melhor, você precisa ter uma internet melhor, você precisa ter mais espaço em discos, se for o caso. Mas a música é interessante porque uma vez que você baixa, se você tem o pago lá do Spotify, né? Você ouve baixado. Aí tu falou... tu falou, essa é a chave, né? Você vai ter que pagar para poder baixar e manter no celular. Agora, se você... Agora, por que tu assina o Spotify? Porque tu não quer ter o trabalho de ficar baixando... Tu acha que não vale a pena ficar baixando música da internet e, portanto, tu paga. Eu faço a mesma coisa. Não tem sentido ficar baixando se eu posso pagar e acessar a música que eu quiser no momento que eu quiser. Mas para isso, eu tenho que pagar o serviço, eu tenho que ter uma internet que me permita. Às vezes, eu tô no carro, quero ouvir uma música que eu não tenho no celular e eu escuto mesmo assim. O plano de dados me permite fazer isso. Agora, se você tem a opção de... Tu tem pouco recurso, tem que escolher onde tu vai gastar o teu dinheiro. E tu não vai ficar pagando serviço de streaming se tu pode... Tu tem acesso fácil ao MP3 pra te tocar no carro, na tua caixinha de som, que a molecada anda pra cima e pra baixo com as caixinhas de som e tal. Então, há uma... Ou tu pode botar o cartão de memória no celular pra te ouvir os MP3 no cartão de memória. Então, assim... Agora tu assim, entregou tua idade falando o termo molecada, né? Não, mas molecada acho que ainda usa e tal. Claro que não, cara. Como pergunta que não, cara? Pra qualquer jovem aí se eles sabem o que é molecada. Ih, meu Deus do céu. Tô lascado. O que tem mais aqui, Vinícius? Transmissões de áudio e vídeo, ou seja, as lives, né? Todas aumentou, é expressivo em todas as classes, mas é interessante o consumo, que... né? O consumo. O consumo de lives, é. Só que ele é maior no ensino, grau de instrução ensino superior, 75%, e o fundamental 57%, e também é maior nas classes A e B. Classes A e B 76% e classes D e E 47% apenas consomem esse tipo de questão. E eu acho que é o que a gente já falou antes, né? Não é só uma questão de hábito cultural, por que classes menos favorecidas assistem a menos lives? Embora possa ser, e essa é um tipo de pesquisa, né? Mais interessante que pode ser feita, mas acho que ainda está na questão da infraestrutura. Eles também mediram questões referentes ao comércio eletrônico, o que mais aumentou no tipo de produto comprado pela internet, e aqui um total, né, sem estar dividido em classes, enquanto que em 2018, os dados de 2018, que saíram em 2019, 22% do total de usuários consumia comida ou produtos alimentícios. Isso passou para 54% agora. Isso a gente nota. Eu mesmo tenho usado muito mais esse serviço agora do que usava antes. Claro, as pessoas não saem mais para jantar, restaurantes estão fechados, então você acaba fazendo isso. Se notou um aumento também de consumo de cosméticos e produtos de higiene pessoal, 25% para 44%. Também no consumo de serviços... Pedidos de refeições por aplicativo de 15% subiu para 44%. Parece óbvio, né? Óbvio, claro. Serviços de música de 10% foi para 16%. Cursos pagos de 7% foi para 12%. Olha que interessante, o aumento não foi tão grande, né? Quanto foi o aumento no refeições. Serviços financeiros foi de 4% para 11%. Reservas de quarto ou acomodações, e obviamente caiu, de 7% para 4%. Só que a queda não foi tão grande, né? Interessante isso. É verdade. Esperava algo maior. Reserva de carro, aluguel subiu de 3 para 4, pequeno. Uma coisa que me chamou também bastante atenção, Vinícius, foi os canais de compra, e esse aqui é o último dado que a gente vai falar aqui antes de encerrar, é que enquanto que em sites de, ou seja, como as pessoas consumiram serviços, sites de lojas foi de 60 para 67, sites de compra caiu de 63 para 51. Eu penso aqui que sites de compra deve ser algo como Mercado Livre, talvez. E teve aumento expressivo em duas áreas aqui. Por mensagens instantâneas, olha que interessante. Subiu de 26 para 46 e em redes sociais subiu de 17 para 28. O que pode indicar aqui, uma das possíveis interpretações, é que você tem mais pessoas, né, mais o sujeito sozinho vendendo seus serviços e produtos, e como ele não tem acesso a um e-commerce, a uma loja de e-commerce para oferecer os seus produtos, ele acaba vendendo seus produtos por mensagens instantâneas e por redes sociais. E aqui, Vinícius, eu dou o depoimento de uma aluna minha que faz doces, paga a faculdade dela com os doces que ela vende. É muito interessante porque os doces são maravilhosos. Eu, quando descobri que ela estava fazendo isso, descobri por meio de redes sociais e comprei os doces delas lá por meio de redes sociais. Ou seja, são pessoas que têm usado as redes sociais e as mensagens instantâneas para oferecer os seus produtos e serviços também. Isso é bem interessante. É, sem dúvida, Guilherme. E isso me traz, me remete ao nosso episódio que nós, sobre os três anti-mosqueteiros. Uhum. Sobre os três ou os quatro? Os quatro. Os quatro. Os quatro. É, falei errado, os três. Que o quão é importante isso que está acontecendo nos Estados Unidos com relação a essas plataformas, essas audiências que têm acontecido lá. Uhum. O quão relevante é esse assunto. A gente deveria estar discutindo isso mais intensamente aqui no Brasil também. Uhum. E eu sei que tem um monte de crítica a esse respeito. Ah, que o Estado tem que deixar tudo livre, não sei o quê. Até por ali, eu acho que o Estado não tem que se meter em tudo. Mas tem coisas que o Estado tem que se meter. Principalmente naquelas coisas que se tornam essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Uhum. Como, por exemplo, infraestrutura de internet e serviços que fazem a comunicação ou possibilitam essa integração entre as pessoas, entre os serviços, as empresas e tudo mais. Porque tá claro para nós, ou seja, isso já, a gente já sabe disso há bastante tempo, que vai tudo migrar para o online, cada vez mais intensamente, né? A gente vai ter essa... Isso está acontecendo, a gente vê acontecendo. O Covid, agora a situação da pandemia, apenas acelerou algumas situações e tornou outras situações mais evidentes, como a nossa falta de infraestrutura, né, com relação ao acesso à internet. As pessoas ficam sujeitas à decisão das empresas de fornecer ou não internet naquele local conforme elas vislumbram uma possibilidade de retorno. E não estou dizendo que está errado, ou seja, é como a empresa funciona. A gente não vai prestar um serviço que a gente não tem a mínima previsão de ter retorno, né, Guilherme, pelo investimento feito. E aí, justamente, claro, justamente aí que entram as políticas públicas, né, de fomentar esse tipo de projeto que não seria viável de outra forma, ou mesmo até de fornecer, como a própria ONU coloca, acesso à internet como um direito humano, né? Fundamental. É fundamental de se a gente ter esse recurso minimamente disponível para a população como um todo. É, uhum. Que não nos enganemos, ela quem não tem acesso à internet hoje tem o exercício da sua cidadania limitado. Uhum. Então, me parece que a grande coisa que fica para mim aí nessa pesquisa e dentro do que a gente está olhando aí na questão da pandemia é que a gente precisa encarar a internet como algo bem mais importante do que algo que serve para entretenimento e compras. Não está longe de ser só isso. E nós temos que sim ter um olhar cuidadoso de perto dessas plataformas que se colocam como muitas vezes um monopólio de comunicação entre pessoas, entre empresas e tudo mais. E, repito, se você acha que eu estou exagerando ouvindo isso que eu estou falando, volte lá no episódio... A gente está agora no 250, é isso? Esse que nós estamos gravando, 250? 251. 251. Então, aquele foi 249 que a gente falou sobre os quatro mosqueteiros. Lá você vai ver... Anti-mosqueteiros. Lá você vai ver... Uma palavra que a gente inventou. A gente inventou. Você vai lá, você vai ver a Amazon... sendo acusada de matar pequenos negócios que estavam prejudicando suas próprias vendas. Então, no momento que a gente precisa... E notem, nós mesmos aqui no podcast, vocês vão dizer assim... Alguém pode olhar assim... Ah, vocês falam das redes sociais, mas vocês estão nas redes sociais. Vocês estão no Spotify, vocês estão no Twitter, vocês estão no Instagram, vocês estão utilizando as plataformas. Sim, pessoal, como é que a gente faz para chegar até vocês? Se não através dessas plataformas. A gente é obrigado a estar listado no Google. Se a gente não estiver no Google, vocês não vão nos encontrar. Tá? Uhum. E é justamente essa discussão que está sendo que foi realizada e está acontecendo lá nos Estados Unidos, com relação a essas plataformas dominarem de tal maneira esse meio, essa interconexão, que elas... começam aquele Don't Be Evil do Google lá de não sei quantos anos atrás, né, que foi esquecido, eles começam a usar desse poder que eles têm, e é essa acusação principal que vocês vão encontrar naquele episódio, para justamente matar a concorrência ou ditar como as coisas devem ser feitas. Porque eles têm esse poder de tirar e colocar negócios em evidência, de suprimir certos discursos com os quais eles não concordam. Eu não estou falando de discursos que são claramente ilegais ou que é uma demanda judicial que manda tirar. Porque às vezes a demanda judicial para retirar um conteúdo, eles não tiram, né? Demoram, né? Até dá bastante clique, bastante view e não sei o que demora. Ou ficam chorando. Tem coisas que são, obviamente, tem que ser retiradas sim. É. Agora, quando eles querem agir por conta própria, não, eles retiram sem nada. Daí tu vai ver, tem alguém sendo prejudicado lá, como fizeram com o Yelp. Escuta 249, que é esclarecedor nesse aspecto. Então, eu acho que a gente precisa ter essa discussão aqui, vendo o quão importante é a infraestrutura de internet, é importante para o acesso do cidadão aos serviços públicos a que ele tem direito. Olha, a gente tem que olhar com muito mais cuidado isso do que só acreditar que a internet é para entretenimento e para fazer compras. É para bem mais do que isso. E o Estado brasileiro deveria ter uma visão bem mais cuidadosa nesse aspecto. É. Sabe que, também já encerrando, Vinícius, a gente vai deixar os links para todos os dados da pesquisa aqui. O vídeo também da apresentação dessa pesquisa, o vídeo oficial, pessoal da CETIC. Então vejam lá também, foi nossa inspiração. Né? Então vejam o vídeo também. Quem sabe, Vinícius, o pessoal do CETIC não quer fazer a apresentação das próximas pesquisas aqui no Segurança Legal. Já pensou que bacana seria? Opa, fica o convite. Vamos ver se eles vão nos escutar. Mas... se a gente vai escutando. Se quiserem, a gente poderia fazer também o alcance do Segurança Legal é bem interessante. Mas eu creio assim, Vinícius, vamos ficar atentos para os resultados das próximas pesquisas, que vão tratar a parte dos serviços públicos online, privacidade e telesaúde, e ensino remoto e trabalho remoto. Eu estou muito ansioso por essa terceira. Sobre o tema do trabalho remoto também, essa pesquisa... estando ela correta, eu acredito que esteja, repito, desfez um pouco uma visão que eu tinha de que estava todo mundo trabalhando em trabalho remoto e essa é uma visão... Na nossa bolha, sim. Na nossa bolha e uma visão muito elitista, aumentou somente 8% o número de pessoas que fazia atividades de trabalho, mas isso será melhor explicado na edição 3 dessa pesquisa, que deve vir em breve aí, né? Ou seja, os dados vão especificar melhor isso. E era isso, Vinícius. Acho que podemos ir encerrando já. Você já deu aqui o fechamento. E vamos ficar atentos. Espero que a gente volte a falar sobre essa pesquisa aqui, né, se o tempo nos permitir. E agradecemos a todos que nos acompanharam até agora aqui. Esperamos que o episódio tenha sido útil para vocês. E nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Júnior Araújo, Karina Suzuki, Letícia Veiga Uikebo, Marcelo K, Márcio Rodrigues Silva, Rafael Sabe, os colaboradores Leonardo Leite, Márcio Uehara, Moacir Silva Júnior, Paulo Sérgio Coutinho e os participantes Lauro Ítalo, Luiz Gomes, Marcelo Dias, Marcelo Fernandes, Marcelo do Nascimento, Matheus Wolf, Michael Cavalieri de Souza, Miguel Reis, Max Mauro da Costa, Pablo Jardim, Paulo Júnior Lima, Paulo Hermann Wanner, Rafael Luiz Vazel, Rafael Hoppe, Rafael Pimenta, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me/segurançalegal.